Mas a Bíblia diz que os vales serão aplainados, os outeiros serão aplainados, os vales serão nivelados. Quando você chega na região do Jordão hoje, a região do Jordão é toda verde, cheirosa. Perto da área onde seria Gileade, se compra azeite da mão de irmãos árabes que fazem lá. Né, Isaac? Ai, que saudade que a gente está de Israel, né? Acho que está dando ruim já. A gente dá defeito quando a gente fica muito tempo sem ir lá. Como pode? Um lugar de charco, de lodo, de lama, virar um lugar cheiroso daquele. Onde tudo que planta dá. No meio daquele deserto, você planta uma tamareira, nasce. Você planta uma rosa, dá. Não parece com o Brasil, gente? Tudo que planta aqui dá. Você bota uma plantinha na janela. Daqui a pouco ela está sorrindo. Ontem eu estava batendo papo com meu pai, olhando para a planta que estava no sol. Eu falei, está dando flor. Mas o galho estava queimado, está dando flor. Eu falei, olha lá. Fica no sol o dia inteiro e ainda quer dar flor. Porque a bênção vai te perseguir. Guarda isso. Número 1. Não minta. Número 2. Guarde isso contigo. Número 2. Tenha a unção do let it go. Não insista para ficar com você aquele que quer ir. Tem gente que precisa ir para depois voltar. Eu não estou falando do seu marido, tá? Não, a pastora falou para eu deixar tu ir. Não. Eu não estou falando do teu marido, estou falando de gente que pesa. Tá? Ló era primo. Primo é parente distante. Leonardo, tu é meu primo, né? Mas fica perto que eu gosto. Tu não pesa, não. Pelo contrário, eu que peso nele. Olha, a unção do deixa aí. A terceira unção é para guerra. É a unção de ir buscar. E a quarta unção é a de não tô à venda. Quem me enriquece é o Senhor. Você vai conseguir. Terça-feira você vai celebrar com a gente aqui. Está preparado? Que rufem os tambores. Está preparado? Parece a tua vida essa história toda aqui? E é vento, e é deserto, e é começa de novo, e eu sou o único da minha casa. Só eu que sou crente da minha casa. Eu digo, poxa vida, pelo menos tu. Não, porque lá em casa ninguém me entende, só eu que sou crente, só eu que me entende. Tadinho de mim, tadinho nada. Glória a Deus que só você é crente na tua casa. Deus só precisa de um para mudar tudo. A casa vai ser abençoada. Mas todo mundo lá em casa é daquele lado de lá. Oh, ele chega e tá com medo de você. Você que é o crente. Crente é bicho esquisito, dá medo. Crente fala, o sangue de Jesus tem poder. Bate o pé, dá uns berros, cai coisa, quebra vidro. O diabo foge. Gente, tem... Tá todo mundo com medo do diabo. O diabo tem que ter medo de você. Faz uma cara pro diabo ter medo de você aí. Eu, hein? Ah, mas é porque eu... Não minta. Tenha unção do let it go. Deixa a má companhia se embora. Mesmo que tenha muito dinheiro. Se o marido não é teu, devolve. Isso aí pode. Se esse homem já é o sétimo, né? Tu tá com ele só porque ele tem um dinheirinho, uma condição. Ou ao contrário também. Ah, eca, né? Tu olha um casal, tu fala, nossa, que amor. Esquisito isso. Tô te julgando, não, mas tem umas duplas aí que você fala assim, que amor é esse? Que amor estranho que esses dois arrumaram. Aí quando tu vai ver, é um amor que tem tag. Custa camelo. Isso não é amor, isso é prostituição. Pronto, falei. Estava precisada. E às vezes depois você tem que ir socorrer. Mas socorrer em bênção. E não fica com nada, hein? Não fica com nada que não é seu. Até porque você não precisa.